fita nos corre. Sem ver o risco, somente de olho nos malote. O sonho é grande, em um dia ver a família de boa. Dá uma casa nova e conforto pra coroa. Vê seu pivete nas melhores escolas estudar. Dá pra ele o que pedir, aquilo que nunca pôde ganhar. Então sonha, vai além, prolonga a viagem. Mas quando aterrissar, não se assuste com as grades. Ou se deparar com a tampa e a caixa lacrada e um bilhete escrito a sangue. Última parada. Vê todos seus inimigos contigo na lembrança, fazendo fila, te aguardando pra cumprir a vingança de todo o mal que tu fez um dia pra subir. O preço da tua ambição fez tua casa cair. Agora se recorda no que disse o pastor: salário do pecado é a morte, a tua hora chegou. No crime viu a parte de louco subir. No crime viu a parte de louco subir. No crime viu a parte de louco subir. No crime viu a parte de louco subir. Da mesma forma que vi subir, também vi descer. No crime viu a parte de louco subir. No crime viu a parte de louco subir. No crime viu a parte de louco subir. Da mesma forma que vi subir, também vi descer. No crime já vi uma pá de moleque subir. Em busca dos papel, não tem tempo ruim. Sem se importar até mesmo no que está por vir. O importante é se no bolso a onça vai rugir. Ganhar moral e respeito na quebrada. Nem que pra isso tenha que ser conquistada a bala. No crime até super-homem caiu. Efeito kryptonita quando os pobres surgiu. Cadê o poder que foi dado a você? Se liga aí, rapá. O crime não tem poder, a não ser que não queira mudar a situação. Deixar de lado os corre louco para uma nova função. Ou então seguir a antiga trajetória que te dará apenas uma escolha. Se liga aí, no crime você vai ser só mais um que vai cair. No crime viu a parte de louco subir. No crime viu a parte de louco subir. No crime viu a parte de louco subir. Da mesma forma que vi subir, também vi descer. No crime viu a parte de louco subir. No crime viu a parte de louco subir. No crime viu a parte de louco subir. Da mesma forma que vi subir, também vi descer. De louco aqui subir nos corre. Droga os 5-7, as perigos revolve. Vida de patrão, os carro bom pra andar. Nextel pros negócio, conta forte no celular. Ostentação, muito luxo, marra pra caralho. Quer subir lá nas alturas, o tombo é forte quando cai. A queda é bem pior, morte o xilindró. Seus bem confiscados, sistema nunca tem dó. Muitos anos de prisão ou furado no caixão. No crime vi subir e vi descer vários irmãos. A ilusão pelas moedas e as doninhas de esquema te levará a um futuro carregado de problemas. Subidas e descidas, a tal da represália. Viciou em fazer o mal, pra Deus você cometeu falha. Entristeceu sua coroa, assassinou seu pai de dor. Soma aí seus prejuízos e diga quanto que ganhou.